cheguei aqui, a intuição me trouxe. Eu não ouvi ninguém, eu não temi a noite. Eu não pedi perdão a nenhum desses trouxas. Proveito amargo, sou amargo, cês viajam se for doce. Como ser à frente do tempo, se é comum parar no tempo. Se nenhum se preparou no treino, e nós lutamos por aqui há tempos. E eles perguntam por que eu tô sempre sorrindo. De fato eu tô despreocupado. Perguntam por que eu falo tanto sobre o gatilho. Eu tô despreocupado, mas não tô dormindo. Querem saber até quando tu vai ser real. Na real mesmo eles querem ver sua queda. Cobras trocam de pele, mas são sempre cobras. Só te olham no olho pra mirar sua testa. Subir de nível tem um preço. Subir de nível custa muito. Um deslize, abraço, beijo. É mais um carro fora do circuito. Te ver fraco nos escombros. O jogo é sujo, que é um perigo pra ratos e pombos. Mas eu sou ágil, não tombo. O jogo é tão fácil que eu zero até com sono. Eles pensam coisas sem sentido. A vitória tá comigo, não vai tá com vocês. Só porque vocês me imitam, me irritam. Mas perto que eles chegaram do ouro, foi do próprio mijo. Tô viciado no poder, tô afogado no poder. Eu tenho o mundo na minha mão, eu tenho o que eu quero ter. Tô viciado no poder, tô afogado no poder. Eu tenho o mundo na minha mão, eu tenho o que eu quero ter. Eles falam. Eles falam. Eles falam que o poder me tornou egoísta. Que eu me tornei ego status. Que eu só penso no meu espaço. Que eu faço um mundo de spa. Não tão preparados pra minha coroa de espinhos. Nem pra minha cama de espinhos. Nem apertar a mão de espinhos. Olhar pra trás e ver que tá sozinho. Só sangue no rastro do caminho. Aqui eu que apito. Eu que tô apto. Eu ganhei livre-arbítrio do árbitro. Fui de acena tão firme que ela falou bem de mim pra geral. Viral, boa tudo as ruas, boates, mas aqui ainda é frio. 3 graus, causa queimaduras de terceiro grau. Sabedoria grau 33. Tipo 12 tu sabe, mas quer mudar o final. Essas pessoas ao meu redor são mariposas circulando a luz ou mosca circulando a merda. Essas pessoas ao meu redor são mariposas circulando a luz ou mosca circulando a merda. Essas pessoas ao meu redor são mariposas circulando a luz ou mosca circulando a merda. Essas pessoas ao meu redor. Eles falam, falam que eu perdi o foco. Que eu só penso em sair bem na foto. Nos porcentos, meu e não no nosso. Que eu esqueci o movimento, a visão e o bloco. O poder é a minha coroa. Por isso subiu a minha cabeça. O poder falou na minha cabeça. Não importa de que forma aconteça, vença.